A Rádio Burnier em Ação apresenta Contos de Fraldas. Episódio de hoje, Os Três Porquinhos. Compadre, eu faço a casa pra não me esforçar. Pra minha casinha, eu toco a flautinha, eu gosto é de brincar. De pau é minha casinha, é onde eu vou morar. Pois eu não me amofino, vou tocando meu violino, eu gosto é de brincar. Eu faço minha casa com pedra e tijolo para trabalhar. Não sei dançar, pois não sou nenhum tolo. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo? Abra essa porta e deixe-me entrar. Entrar nessa casa agora, nem pensar. Vou inchar, eu vou soprar e sua casa vai voar. Abra essa porta e deixe-me entrar. Entrar nessa casa agora, nem pensar. Vou inchar e vou soprar. Sua casa vai voar. Os porquinhos conseguiam escapar para a casa do pedreiro, feita de cimento e tijolo. Será que o lobo conseguirá capturá-los? Veja no próximo capítulo. Essa é uma produção Burnier em Ação, com a participação de Wesley como Palhoça, Israel como O Palito, Diogo como Pedrinho, Omir como Lobo, Alan o Locutor. Produção Ana Paula de Oliveira e Carla Pereira.